Hoje ela tá na cena, tá toda debochada, jogando a rabetona. Vem as três, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Hoje ela tá na cena, pra cá, ó, toda debochada, jogando. Isso, isso, isso, isso, vai. Ó, empina a bunda, sensualiza. Joga pra ela, vai. E agora, e agora, e agora? Na cara. Vai, vai, vai! Sai. E aí, como é que é? Ó, ó! Hoje ela tá na cena, tá toda debochada. Empina a bunda, sensualiza. Olha pra ela, joga na cara, vai, vai. Na cara, na cara, na cara, na cara das recalcadas. Na cara, na cara, na cara das recalcadas. André Cebias, o moral de Picoara. Joga na cara, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga na cara. Vai morena, vai morena, vai morena, deixa ela. Joga na cara. Joga na cara. Deixa eu baixar, deixa eu baixar. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Alô, Nenê Bahia. Sobe aí. E aí? Sobe aí, sobe aí. Quer subir? Pode dançar com a gente, pode dançar com a gente. Pode dançar com a gente, pode dançar com a gente. O Caestrondo é o dono da putaria. É o dono da putaria, o Caestrondo, brother. É isso mesmo. Ó, tem a pequenininha, tem a moreninha, tem a de cabelo cacheadinho comprido e a de cabelinho curtinho. Quem é que você quer? Quem é que você quer? Quer subir também? Mais uma moreninha, não? Mais uma moreninha. Você sabe qual é a cor que eu mais acho bonita? Oi? A cor que eu acho mais bonita, a cor. Diz aí, Caio. A moreninha. Adoro, adoro a morena. E aí, moreninha? Hoje ela tá na cena, tá toda debochada, jogando a rabetona na cara das recalcadas. A moreninha tá na cena, jogando a rabetona. Empina a bunda, vai, vai, vai, vai. Empina a sensual. Olha pra ela. Joga na cara, vai, vai, vai. Na cara, na cara. Eita, pô. Eu amo isso! Vai, vai, vai, vai! Joga na cara! Na... Joga na cara! Vai, Dalvinha, vai! Tremitinha, tremitinha! Quebra que quebra, vai! Oi. Na cara! Na cara da Zé Calcada! Joga na cara! Na cara! Na cara! Porra! Joga na cara! Pediu pra parar. Sério, quem gosta de xoxota, dá um gritão aí. RW Joias, alô Roger. Alô Roger.